sinto tão só, preciso de ti, Senhor. Derrame sobre mim o teu amor. O tempo parece um torturador, espalhando sobre mim muita dor. A fome e a peste que assolam o mundo, e jaz no maligno, não se defende, e os homens estão se destruindo. Oh, oh, oh. Vou vencer esta luta com muita fé. Sei que no final da guerra estarei de pé. Estarei de pé. Vou vencer esta luta com muita fé. Sei que no final da guerra estarei de pé. Estarei de pé. A luta é grande, mas meu Deus é maior. No final da guerra ganharei, olha só. Mil cairão do meu lado, 10 mil à minha direita, mas não serei atingido, disso eu tenho certeza. O inimigo pode vir contra mim, mas o meu Deus me dá força, tipo assim, como Davi que matou o leão e o urso, como Sansão que com a queixada acabou com tudo. Assim eu vou seguir e prevalecer, pois o meu Deus me dá força pra vencer. Eu não tenho medo de perder, muito menos de morrer. No fim da guerra eu vou mais além, eu vou pra chamada nova Jerusalém, e ali estarei bem. Vencer esta luta com muita fé. Sei que no final da guerra estarei de pé. Estarei de pé. Vou vencer esta luta com muita fé. Sei que no final da guerra estarei de pé. Estarei de pé. Estarei de pé, tenho fé, tenho fé. O inimigo quer me destruir, ele tenta, mas não consegue nem com laço, nem com a ponto 40. Eu tenho fé, e minha fé aguenta. Vou resistir, vencer essa peleja. A guerra é longa, mas de uma coisa tenho certeza. Deus é minha fortaleza. Vencer esta luta com muita fé. Sei que no final da guerra estarei de pé. Estarei de pé. Vou vencer esta luta com muita fé. Sei que no final da guerra estarei de pé. Estarei de pé. Aproxima o dia, vem chegando. É um dia do descanso. Deus no céu está me chamando. Ouço sua voz no meu ouvido sussurrando. Ele está me chamando. E a guerra que está se acabando. Deus está me chamando. E a guerra que está. Estarei de pé, estarei de pé.